Rocha 6251. É 251, chame Recife, frequência 1251, alter 3325, bom dia. 251 3325, ótimo dia, senhor. Igualmente. torre azul 4177, posição 3 para posicionamento. Autorizado, para chegar aqui sendo Match Time Taxi. Autorizado, 4177. Salvador, Web 5898, na posição 05, com a informação Golf, contato. É o 5898? Afirma, 5898 na posição 5. 5898, pronto, 4. Afirmativo. 340 aprovado com fins, decola da 17, curva à direita, subida da El até Leda. Após Leda, voa Bridge, interceptando a Upzulu no meia. Controle 119.35, transponda 5125. Ciente, autorizado, com fins, 340, decola da 17, saída da El, Leda, Bridge. Upzulu 169.35, controle 5125, o transponder. Chama pronto, portão 5898. Chama para pronto, para o pushback saneamento, EB 5898. Só confirmando para o 4177, cauda para o 43. Positivo, 4177. Pronto para o pushback saneamento na posição 5, EB 5898. 5898 é o número 2, aguarde. Número 2, aguardando, EB 5898. Salvador, posicionamento no gate 4, web 5717. 5717, aguarde para iniciar o pushback acionamento. Guardando na sua escuta. Mano, 5797, realize o pushback com a cauda para o portão 1, por gentileza. Realize o pushback com a cauda voltada para o portão 1 e chame pronto para o táxi, 5797. Está autorizado, cauda portão 1, chama táxi, 5797. Equipe solo, assim que tiver possibilidade de já movimentar a aeronave sem a necessidade do trator, sem que seja necessário trazer a aeronave até ou através do 2 ou do 1, já poderá chamar táxi a partir dessa posição. Tá? Tá certo, tá certo. Não, está liberado para o pushback 5018? Confirme. 5018, seleção pushback. 98, aguarde para iniciar o pushback. Aguarde para iniciar o pushback acionamento 5898. Agora eu vou aguardar, número 2. Gente, mas a sua posição de pushback está impossibilitada. Torre Azul 4177 para o táxi, 91 na borda, autonomia 3 horas e 50, alterna com fins. 177 táxi via pátio 1, informe na Lima, ingressando na Lima para táxi via cabeceira 35, via pista. Gente, autorizado via pátio 1, informará para ingresso na Lima, azul 4177. Autorizado, pushback, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chama quando pronto, Web 5898. Web 5717 tem a bordo 84, 3 horas e 20, alternando com isso. Tchau, 7, observe. Corrigindo, aguarde para iniciar o táxi. Aguardando. 5898 é a torre. Aguarde para iniciar o táxi assim que a aeronave da companhia passar a retaguarda. Corrigindo, aguarde para iniciar o pushback assim que o tráfego da companhia passar a retaguarda. Aguardando. 5717 autorizado táxi via pátio, informe em táxi Lima. Autorizado via pátio, informa para ingresso na Lima 5777. Ô, solo 4177. Prossiga. Estamos sem uma dúvidazinha aqui, nós prosseguimos pelo pátio aqui até o final da Lima, correto? Positivo. Na Lima já está livre seu ingresso, cabeceira 35, prossegue táxi via pista, informa pistão no, a cabeceira no 7 alinhado e pronto. É, nós cometemos um pequeno engano aqui, obrigado. Chame quando pronto para o táxi. Vai iniciar o push web, 5898. Salvador, WebJet 749 no 2 por estacionamento. 6749, aguarde para iniciar o pushback acionamento. 6749. Confirmo 6749 para entrar em contato. Aguarde para iniciar o pushback acionamento, web 6749. Sente na sua escuta. Estou reconfirmando para o Azul 4177, o táxi via pista. Positivo, livre ingresso, táxi via pista de forma alinhada, pronto, cabeceira no 7. Positivo, autorizado, 4177. 717, para ingresso na Lima. 717, ingresso a Lima, Mike chama na Quebec, aguardando para ingresso. Lima, Mike chama para ingresso na Quebec, 5717. Para o táxi web 5898, 100 a bordo, 3 horas, alternando Guarulhos. 898, táxi via pátio, informe, taxiway Lima. Táxi via pátio, informa, quando na taxiway Lima, web 5898. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Web 5717, mantém taxiway Quebec, aguardando decolagem de tráfego alinhado na cabeceira no 7. Mantém, ponto espera da Quebec, 5717. Salvador, 5714, manda uma ala. Bruno 77, livre decolagem, pista 17, vento 030 graus, 04 nós. Autorizada a decolagem, pista 17, azul 4177. ingressar na Lima, Web 5898. Lima, Mike, e mantenha Quebec aguardando para ingresso, pista 17, o 5898. Lima, Mike, mantenha Quebec para ingresso, Web 5898. Alô, bom dia, 5898, para a Conceguanha, 3430, informação, hotel. Web 5797, autorizado, ingresso, forma em linha de pronto, pista 17. Decola no 7, 7, 7. 808 para Goiânia, aguarde cópia da autorização, Web 5808. Guarda. Zul 4177, decolado às 21, controle 199-35, bom voo. 1935, 4177. Bom dia, Azul 4177. Azul 4177, contato do radar, suba para nível 380, saída da EL. Da EL, Azul 4177. Para o táxi, autonomia 355, alternada com fim e está com POB de 79. Ok, com fins 355, 79 a bordo, por gentileza sair com potência mínima, início do táxi, para essa posição aí dificulta um pouco para que dê toda a potência, devido às pessoas que ficam aí à retaguarda, às vezes olhando as aeronaves, ok? Táxi autorizado, informe na Lima, 6749. Potência mínima, autorizado táxi, reporta na Lima, 6749. Já tem autorização 5808, completamente pronto, senhor. 5808, 340 Goiânia, Pesolu no 7, a primeira aerovia, decola da pista no 7, curva direita, subida Arbor, após Elefa, o controle 199-35, transponda 5133, Web 5808. Entendi, não autorizado 340, Web 5808, pelo uniforme Pesolu no 7, saída Arbor. Após Elefa, decolação no 7, curva direita, responde 5133, controle 199-35, processo 5808. Fechamento correto, após tráfego da companhia passar a retaguarda, autorizado, pushback, chame táxi 5808. Fazer passagem, está autorizado, pronto, na Quebec, Web 5898. 717, livre decolagem no 7, o vento norte, 4 nós. Iniciando decolagem no 7, 717. 5898, observe o tráfego da companhia na decolagem, após o mesmo passar sua frente, autorizado, ingresso, familiar de pronto. Ciente, observar o tráfego da companhia após a passagem, decola, web, é a linha e mantém, web 5898. Vai ingressar para a linha e manter o Web 5898. Está ingressando na Lima, 6749. 7, contato no radar, se for para o nível 340, mantém a saída da EL. 340 na EL, 747. Back-track direto aqui pela capitaria. Positivo, então mantenha o ponto de espera, aguarde a aeronave da companhia decolar e livrar a pista para poder ingressar. Então, vamos prosseguir aqui pela Mike, que quer ir aguardar na Quebec. Excelente. Muito obrigado. Léo. Salvador, bom dia, Alpha Yankee Echo. 5898, completa alinhamento, inicia decolagem, vento norte com 03 nós. Completa alinhamento, inicia decolagem, web 5898.